Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à segunda edição do nosso Anos 60. Pois é, viemos cá parar outra vez. Não sei como, já é a segunda vez que acontece. A gente mete-se numa máquina de tempo, não sabe como, e vem cá parar. E é sempre os anos 60. Mas ainda bem que assim é, porque os anos 60 têm grandes músicas para nos oferecer. E a prova disso são, por exemplo, os portugueses, os Gambuzinos. Têm um nome muito original. Original também é o nome da música, Aida. É um nome muito bonito. É um nome que pode ser o nome de uma mulher, por exemplo. Pode ser o nome... Eu acho que isto também havia um nome de um chocolate, que acho que era Aida, já não tenho certeza. Ou um perfume, mas enfim, creio que eles aqui se referem à mulher. Os Gambuzinos, abrimos então em português com música dos anos 60. Logo depois vamos ouvir Del Shannon. Eu sei que já passou na semana passada com um outro tema. Vamos agora ouvir o que mais o celebrizou, Runaway. Depois vamos ficar com os Zombies, Time of the Season, a música que vai encerrar a primeira seleção de três músicas que eu escolhi para vocês nesta segunda edição de Anos 60. Vamos à música, desfrutando do melhor desta fantástica década. Together, while our hearts were young. Continuamos, ouvintes, com esta nossa emissão, com este nosso anos 60. Vamos agora ficar com três outras grandes músicas de três nomes que certamente não lhe passarão despercebidos. Primeiro porque a primeira música é dos Beach Boys, incontornável nome da música à escala mundial. A música que foi gravada nos anos 60, em meados dos anos 60, tem como nome Get Around. E é sem dúvida uma daquelas músicas que, enfim, que nos traz grandes recordações. Depois, um guitarrista de renome, Jimi Hendrix, que nos traz Foxy Lady. É verdade, é mais uma daquelas músicas que também nos traz grandes recordações, esta gravada em 1967, e depois ficamos com uma música muito peculiar. A música é do Nuno Filipe e chama-se Os Gatos. E vocês vão ter a oportunidade de perceber a letra na perfeição, porque é português, vão ter a oportunidade de escutar, sem dúvida, é daquelas músicas que, como é que eu vos posso dizer? É difícil de escrever, porque eu acho que a única palavra que posso dizer para esta música é caos. Não em termos musicais, não em termos de letra, mas em termos de cenário que o Nuno Filipe nos deixa à imagem, à medida que vai descrevendo o cenário. Vamos lá ouvir estas três músicas. É a continuidade do Anos 60. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around, around, around, I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, round, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. say, lady, here I come, baby. I'm coming to get you. Os gatos que em cima dos telhados parecem ter de vidro os olhos liquefeitos. Ou aquela mulher desarrumada com os seios esmagando o parapeito. Ou ainda só os parapeitos alinhados nas ruas da cidade. E ainda aquele homem que correndo que tem um grito no peito que não abre. E é o outro que olha e não entende. E é o vento cravado sobre os ombros que no sangue tarde é como um ferro, perfurando devagar de ponto a ponto os pontos cardeais de uma parede ou os muros asfixiantes da garganta. Se debaixo dos fatos não se estende um odor raiado de plantas, ou ainda apenas as plantas, as raízes que mordem o prazer. E aquela criança sem saber, crescendo como um gato de varanda. Mas já nadei a longo sobre as pedras, nem o limo reflete a água que no círculo dos gestos e das cheiras. Ao som agudo de um cavalo e o crepitar-se dentro da navalha, uma boca rasgada sobre a cara. Aos soldados vorazes de batalhas, opõem os gatos rico fazendo a cara. Aos soldados vorazes de batalhas, opõem os gatos rico fazendo a tarde. Opõem os gatos rico fazendo a tarde. E então, gostaram dos gatos de Nuno Filipe? Pois é. Vamos agora continuar e com outras três grandes músicas. Aliás, como sempre acontece quando falamos de anos 60. Primeiro vamos ficar com Aretha Franklin. Já na passada semana trazemos aqui com Baby I Love You. Pois bem, agora trazemos-la com Think. Depois, uma outra música dos Bee Gees. Esta é de 1964 e é bem engraçada. Chama-se Brilliant From Birth. E é mais uma daquelas músicas que até podem não ser assim muito conhecidas, especialmente porque os Bee Gees têm muito material discográfico, mas eu tenho apresentado aí muitas coisas que a gente, sei lá, imaginemos que quem compra os discos todos deles chega ao fim de 3 ou 4 anos, se não for fanático, e ainda continua a descobrir coisas, mas vai ao fim dos CDs, vai ao fim dos discos, enfim. E, portanto, vamos lá redescobrir ou descobrir este Brilliant From Birth, música dos Bee Gees, gravada então no ano 1964. Trago-vos depois uma outra música que vai fazer a exceção. Porquê? Porque eu disse-vos sempre que trazia uma música portuguesa, mas eu acho que esta música se enquadra também nas anteriores, que vou abrir uma exceção. Daqui a pouco vou compensar, mas por agora vou abrir a exceção. The Last Kiss é uma música que ficou celebrizada pelos Pearl Jam, mas a versão original é de Frank Wilson e The Cavaliers. Foi uma música gravada em 1964 e só mais tarde ficou celebrizada pelos Pearl Jam. Pois é, vamos assim dar seguimento à nossa emissão, ao nosso anos 60, brilhantes músicas, brilhantes recordações e, para quem não é desse tempo, brilhantes sensações. aposto, aquelas que os ouvintes vão sentindo enquanto escutam músicas dos anos 60. Crying tires, the busting glass, the painful scream. that I heard last. Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Well, when I woke up, the rain was pouring down. There were people standing all around. Something warm running in my eyes. But I found my baby somehow that night. I raised her head and then she smiled and said, hold me, darling, for a little while. I held her close, I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I would miss. But now she's gone, even though I hold her tight. I lost my love, my life, that night. Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Estou de volta. Ora, há pouco disse-lhe que iria compensar depois a minha falta com aquilo que prometi, que iríamos sempre ter uma música portuguesa no meio de duas estrangeiras. No meio, enfim, pronto, no nosso bloco de três músicas. Pois bem, aqui está a promessa. Balada para a Dona Inês, de 1968, melodia que participou no Festival da Eurovisão, aliás, no Festival da Canção, RTP, o quinto festival que foi ganho por Carlos Mendes com o tema Verão. A música, então, de 1968, de José Cid. Logo depois, ficamos com outra música também portuguesa, Sérgio Borges, Nunca Direi Adeus. É mais uma grande música dos anos 60. E trago-vos também uma outra música, esta de 1965, que tem por nome For, aliás, For Your Love. Música dos Yardbirds. É uma das grandes recordações daquela década que agora trazemos à antena aqui no Canal 2. São as três músicas que eu proponho que escutemos antes das minhas despedidas. Vamos à música. Até já. Nobre dama Castela, na corte de Portugal, diziam ser a mais bela. Seu nome ficou na história como símbolo do amor. Não mais tiveram perdão aqueles que mataram. Oh, Adeus, adeus, adeus. Não vale a pena. Os rumos que tiver são meus, mas não direi adeus, adeus. Não hás de ver em mim mais qualquer mágoa, e em meus olhos não lerás a dor de te deixar. Há solidões perdidas quando se diz adeus a alguém, mas não direi adeus. Por isso eu serei um rio sem destino e só, mas não direi adeus. Adeus, adeus, não vale a pena. Os rumos que tiver são meus, mas não direi adeus. Há solidões perdidas quando se diz adeus a alguém, mas não direi adeus. Por isso eu serei um dia sem destino e só, mas não direi adeus, mas não direi adeus. Canal 2. Days that will excite, that make you dream of me at night. Final de mais uma edição do Anos 60 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Nesta edição de sábado vamos ficar com 4 músicas para encerrar o nosso espaço radiofónico. Pelo menos por hoje, porque hoje, 8 dias, estou de volta. Vamos começar em português com Gino Garrido e os Psicodélicos. É verdade, eles trazem-nos Baby I Love You. Era na altura muito costumeiro cantar-se em inglês. Na altura, nos anos 60, era muito habitual cantar-se em português, em inglês aqui em Portugal. Parece que foi das poucas coisas que não mudou de lá para cá. Bem, enfim, atualmente já mudou um bocadinho já, mas até os anos 90 e inícios dos anos 2000, nem por isso. Era fixe cantar em inglês. Agora não. Agora já estamos mais a defender a nossa língua e eu acho muito bem. Na altura também se defendia, mas também havia este movimento rebelde, este movimento para a frente, contra a pasmaceira das coisas, contra o marasmo das coisas, não se fazia nada, não ocorria nada, pois eles tentavam fazer sempre algo de diferente. E surgiram imensos grupos que cantavam rock and roll, que cantavam música em inglês, como por exemplo Gino Garrido e os Psicodélicos, que nos trazem então Baby I Love You. Os próximos três temas são três temas cantados em francês. Podemos dizer que, por exemplo, um deles é de... chama-se Le Grand M e é de Billy Bridge, sabe como é que é, anos 60, já passou muito tempo, também me esqueço, não é? Billy Bridge com Le Grand M. Depois trago-vos uma outra música mais para a frente, de Michel Simon, que nos traz Mimère, é a música de um senhor que impõe respeito, bem mais calma esta música, e sem dúvida que é um grande senhor da música francesa, ele, Michel Sardou, Charles Trenet, tantos outros, e até mesmo Richard Anthony. A música chama-se Aranjuez Mon Amour e foi gravada no ano de 1968. Na próxima semana, adiante já esta informação, que na próxima semana o anos 60 vai andar entre Portugal e França. Vamos ter assim, como é que eu vos posso dizer? Uma música portuguesa, duas francesas. Uma portuguesa, duas francesas. E depois vai ser ao contrário. Duas portuguesas, uma inglesa. Duas portuguesas, uma inglesa. Vai ser assim. Já sabem, não podem perder para a semana e daqui a duas também. E daqui a três, esperemos que também não. O anos 60. Estou de volta de hoje a 8 dias. Tenho a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Já a seguir, Josias Salvador traz-lhe mais um Favorites às 19 horas. Fique bem e tenha uma boa tarde. Até para a semana. Baby, yes, I love you more than you do, more than my world, more than sky and it's blue. Baby, yes, I love life, but so do I. You don't believe me. More than your life. K-A-D-I-S-O-N. Ne quand t'aime. Ne quand t'aime. Le grand thème, le grand thème. Ouais, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Écoutez, écoutez-moi bien. Vous êtes debout, les deux pieds joints. Vous allez faire un grand thème, M de Madison, en partant sur la gauche, puis en arrière. Prêt? Oui. Pour le Madison? Oui. Attention! On y va! Faites M. Faites M A. Faites M A D. Oui, faites M A D I. M A D I S O N, c'est le Madison. M-A. Faites M-A-D. C'est ça. Faites M-A-D-I. M-A-D-I-S-O-N. C'est le Madison. Encore une fois. Faites M. Faites M-A. C'est ça. Faites M-A-D. Oui. Faites M-A-D-I. M-A-D-I. S-O-N, c'est le Madison. Oh, oh, oh. Le grand thème, c'est le Madison. Ouais, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Ouais, ouais. Faites M, c'est ça. Faites M A, oui. Faites M A D, faites M A D I. M A D I S O N, c'est le Madison. Encore une fois, faites M, oui. Faites M A, faites M A D, faites M A D I. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Super Music. Mimère, tu t'en souviens de notre belle époque? C'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnock. Mais ce qui fait passer tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta guêpière à présent quand j'y pense? J'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta panse? On a pris de la bouteille, tous les deux à la fois. Mes mères, tu t'en souviens, comme t'as fait des histoires pour me laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant, c'était pas vraiment la mer à boire. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Tu te rappelles comme j'étais, je ne savais pas quoi dire. Y a des coups pour un peu, je t'aurais bien dit des vers. T'as bien changé, mes mères, mais quand je vois ta tirelire, comment que ça donne envie de faire la route à l'envers. Mes mères, Tu t'en souviens des petits diables aux menthes, des bouteilles de mousse du 14 juillet. Un éclair au café, je veux bien, mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre, faut l'essuyer. Mon Dieu, c'est vrai pourtant que je t'appelais chérie. Il faut pas m'en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On parle des souvenirs, mais c'est fou ce qu'on oublie. Je te demande pardon, chérie, et qu'on n'en parle plus. Mais mère, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content, je vois que t'as compris quand même. Et je peux te le dire, mais mère, j'ai jamais aimé que toi. sur ce mur, lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang. Ce ne sont que des roses. Thank you.